3520, solo ao 52, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa vai manter a posição antes da Juliette, tá? 3520. Com 805, pronto para a cópia? Prossiga, no 805. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu no 0, saída Puca, transição Zipar. Decola no 0, curva à esquerda, controle 1.8, aciona 5420, coteja. 380, autorizado Natal, Upper Zulu 10, decola 10, curva à esquerda, Puca, Zipar, 198, controle, 5420, aciona no 805. 370, nível autorizado. Ah, ok, 370, vou no 805. Cotejamento correto, já está autorizado o feedback somente, chama para o táxi. Chamarão, Luiz. Vargas, 9875, no ponto de espera, pronto. 9875, a linha decola da 10, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. A linha e decola da 10, Vargas, 9875. Pronto para o táxi, chegou no 805, 97 a bordo, 2:35, altera a Mateo. No 80597 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Juliette Alfa, reportará no 805. 330, aeronave que está no seu portão já iniciou o táxi, precisam mais 2 ou 3 minutos para prosseguir. Sem problema, 330. Pronto? Pronto, senhor. Faz início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no zero. Faz varilog ali, mantenha no zero, 994. Oi, eu vou no 896, solicito autorização João Pessoa. Sente no 896, saída prevista, Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Guarda. É 258, hoje foi dia de bom fim, então deve estar abençoado. Completo o final, chama a torre no 8295. Tenha um bom pouso. 8295, a última peça foi na. Juliette, posição 10, confirme? Afirmo, portão 10. Vence agora o táxi do ano 330? Afirmo. Gente, 330. Só confirmando, é a posição 10 mesmo, não era a posição 1, não, né? Não, posição 10. Gente, então eu prossegui pra 10, mano, 330. Varig Lago 9875, decolado ao 55, chama controle 119.8, bom voo. 119.8, grato, bom dia, senhor. For Jets, 6746, taxi via Alpha, maintain position before taxiway India. Alpha for India, Lago 10. Estou em Salvador, Xané, 6258, boa noite. Boa noite, 6258, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista, 58. Faz curva direita pro Adileda, após Leda Crátia. Após 2000, está autorizando curva à direita na proa de Leda, depois de Leda Crátia, Varig Log 9875. Vale. 94, livre decolar da 10, vento 090 graus com 5 nós. Descendo 94. No 606, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Táxi via Índia Alfa, exercício 1014, voo no 606. Espera no 0 pronto, no 805. Tem um ponto de espera. Ok. Chanel 6258, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso na 1 no 0. Livre pouso no 0 no 0 no 4, 6258. 1994, decolado ao 57, no controle 19.8, bom voo. 98, boa noite. Controle, boa noite, Bono 994, Pucaracaju. Bono 994, muito boa noite, estou sob contato radar, subal 350. Após 2000 pés, está autorizado o aproar Jamo, após Jamo, Aracaju, Bono 994. Ok, após 2000, Jamo, Jamo, Aracaju, subindo ao 350, 994. Noite 05, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, noite 05. Né, 6258, solo 59, livre à direita, táxi nesta frequência via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6258. Uma ponta espera da 10, voo 1606, tá pronto. Frente 1606, após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 10. Após a corrida da aeronave da companhia frente, a linha mantendo 10, voo 1606. Clearjet 6746, taxi via India, gate number 2. India, gate number 2, thank you, FNC. Com 805, a linha decola da 10, vento 090 graus com 7 nós. A linha decola 10, 1805. Autorização do gol no 896? Afirmo, aguarde mais um minuto para a cópia no 896. Obrigado. Controle Salvador, azul, patrona 78, passa nível 230 para 150. Azul 4178, muito boa noite, oceano identificação. Chegada Mari, desce via 2000 pés, ajustado no 0114. Autorizado via, descendo 2000 pés, no 014, no 1478. 896, pronto para a cópia? Pronto, cópia, gol 1896. No 896, autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, até Recife, após direto. Saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8. Aciona 5442, coteja. Pessoa, 370, por isso 58, Recife DCT, Pucaracaju, 10, primeira esquerda, 198, aciona 5442, gol 1896, pronto, puxe no portão. 3. Recente autorizado no portão 3, chama para o táxi, 1896, cotejamento correto. Obrigado, chama da táxi, 1896. Log 9805, chama Recife, 13325, alternando 125, decimal 1. Mais uma centro Recife, 13325, alternando 1251, Varig Log 9875, obrigado, bom dia. Finalmente, o Varig Log 9875. A mesma rota. Ok, ciente, vai manter posição pelo minuto, o nome é 0. Salvador, Apicalo 024, gate 11, ready for push and start. Portugal 024, clear to push and start, call ready for taxi. Push is out of a blue, stay calling for taxi, Apicalo 024. 06, livre decolar, dono 0, vento 09, 0 graus, com meia dúzia de massa. Tá iniciando, voo no 606. Poderia confirmar o gate do 6258? É o número 4. Alternando 1 no 26 a bordo, autonomia de 2 horas e 35, alternando Fortaleza. Está sob contato radar, subindo 390, saída PUC Jamuzipá. Subindo para o 390, saída PUC Jamuzipá, 1606. Para o portão 4, observando o Bang da Gol saindo no táxi. Jet para o portão 4, observando o Bang da Gol, 6250. Número 1 na aproximação, capiteira na 0. Obrigado, 1414. Outro espera pronto, gol no 896. Gol no 896, linha decola da 10, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. E vem a decolar, gol no 896. Usando agora 190, gol 1805. Gol 1805, chama Recife, 1245, alternando 126, decimal 85. 2545, 1025, obrigado. ...4178, redução a critério para aproximação. Livre LS XR, livre final LS XR, cabeceirona 0 do Salvador, reporte estabilizado. Obrigado, 1478, autorizado LS, deixando para 2000 metros. Obrigado. Zola 0 to 4, Harry. Report goal 024, QNH 1014, taxi via Juliet Alpha, report ready holding short for runway 10. Juliet Alpha, report holding short for runway 10, and QNH 1014, ground 024. 96, decolado ao 08, chame controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. Já 98, obrigado. Controle Salvador, eu vou 1896. 1896, muito boa noite, está sob contato radar, subindo ao 370, saída Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju, 370, 1896. Salvador, I'll call 024, ready for departure. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, wind 090 degrees with 5 knots. Line up and take off runway 10, Portugal 024. 606, chama Recife, 2545, alternando 1-2-6-5, até no 2085, obrigado, bom dia. Portugal 024, airborne 12, call departure 19.8, have a good flight. Departure 19.8, airborne Itaúria, to Portugal 024. Airborne Itaúria, Portugal 024, with you. Portugal 024, good night, Coke IDM, correction, radar contact on departure, climb to flight level 370. Puka departure, Zipa transition. Okay, we'll do the departure, Puka, and climbing level 370, Pascal 024. Azul 4178, complete final, chame torre frequência 118.95, tem um bom pulso. 118.95, azul 4178, obrigado. Oi, azul 4178, final ILS 10, está embaixo travado. Azul 4178, livre pouso na 10, vento no 00 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado, pista no 0, azul 4178, no 0 no 4. Salvador, Portugal, 024. 024, go ahead. Any chance to proceed direct depart? I'm gonna call to receive center now to coordinate. Stand by. É Portugal 024, maintain the departure. Que will do, é Portugal 024. Sequência via Alfa e Índia Portão 1. Ok, Libra na sua frequência, Alfa, Índia até 1, 4178. Go ahead. Receive center called me now, you can fly direct to Zipa. Direct to Zipa, thank you, Portugal 024. Portugal 024, contact now receive center on frequency 125.45, if enable 126.85. Receive on 125.45, if enable 126.85, Portugal 024, bye bye. Going on.